Eu que pariu. E aí, tudo bom? Tudo bom? E aí, preto? E aí? Entra aí, mano. Tá. É. Vamos lá. Tira o sapato não, preto. Pode sentar aí. Tá bom. Rapaz, não consegui gravar aquele som não, mano. Fiquei decepcionado aqui, ouvindo a rádio. E eu tive até tempo de gravar aqui um negócio aqui meio chato, meio triste, mano. Escuta só isso aqui. É triste demais. Eu não aguentei. Sem pico. Polícia. Crime com requinte de muita crueldade foi o que ocorreu no Parque das Nações, zona norte de Manaus. Átila Silva Santos, 23 anos, matou a própria mãe, Maria Nazaré da Silva Santos, e guardou o corpo dentro de um freezer no açougue da vítima. Ele pegou uma ferramenta e atacou a mãe sem motivo algum. Os ferimentos atingiram Maria de Nazaré na altura da nuca. Após o crime, o filho ligou para a namorada pedindo que ela viesse até a casa dele. Quando chegou, ele mostrou o corpo da mãe e disse: "Você não falou que eu não tinha coragem de matar a mamãe?" Que começa, não tem conversa. É cada um por si, o resto não interessa. Delegacia lotada, não consigo entender nada. Apenas vejo lágrimas no rosto de uma mãe desesperada. Sua única filha no colo toda ensanguentada. 8 anos apenas eu vi, vítima de bala. A dor era grande no coração dessa mãe, que mal sabia que o pior ainda vinha. Num corredor de um hospital, depois de horas e horas pra filha ser atendida. Já era. Não resistiu à hemorragia. Deus agora sua alma guia, é. Protestos populares, promessa de lixamento. Me dá um pedaço de pau que eu também não aguento. Polícia, o bandido Guila. Eu não sei ao certo, só sei que esses caras transformaram a nossa vida num verdadeiro inferno. E na TV veio uma tribo de político fajuto, fingindo estar puto, indignado com tanto sofrimento, com tanto descaso e com tamanha dor. Só que pra falar da nossa dor com sabedoria, é preciso sentir na pele a desgraça que é viver na periferia, arrodeados de inimigos, passando fome, morrendo na mão dos homens, se escondendo dentro de casa com medo de bala. Isso aqui é o cúmulo da desgraça. Viver assim não faz sentido, eu digo isso em nome de meus filhos que aqui correm perigo. Por que que tem que ser assim? Eu poderia fazer as malas, pegar meus guris e sumir. Mas pra onde ir? Se esse é o único lugar que me deram pra morar, então eu vou ficar. Se for preciso, eu vou matar. Para com isso, pensamentos malditos. Sou um homem de paz e tenho compromisso. Não quero que meu filho vá me visitar na merda de um presídio. Longe disso, amigo. É, mas isso tudo é demais. Então eu tento me controlar seguindo o conselho dos meus pais. Porque eu também procuro a fórmula mágica da paz. Cadê a sua, rapaz? É terça-feira, tudo bem, graças a Deus eu consegui dormir. Mas a 100 metros dali, outra roda se forma. Chegando perto, o comentário que se ouvia era foda. 30 e poucos anos de derrota, perdeu a cabeça, se pendurou numa corda. Abalado, coitado, com a vida que tinha. Sem emprego, dinheiro, saúde, comida, não. Não suportou ver a filha pedindo na porta da vizinha. Atitude de um herói ou de um covarde da vida. Na mesa deixou um bilhete do lado da Bíblia com a seguinte frase escrita: "Perdoa, meu Deus, mas aqui te entrego a minha família." E lá se vai a mulher pra se virar nesse mundo sozinha. Mas quem diria, mal terminou a missa de sétimo dia, já colocou outro macho em casa pra fazer companhia. Afinal, quem ia sustentar suas 4 filhas? Material escolar, roupa, sapato, saúde, comida, coisas do dia a dia. Atitude de uma mulher esperta ou de uma outra vadia. Ha, ela tá pouco ligando pra vizinhança, não lhe deixaram herança. Ainda tem no seu peito um pouco de esperança. Não quer fazer tipo a outra mãe lá, indo pro Sabino pedir se humilhar. Não quero um dia ver minhas filhas vendendo seu corpo pra um cara, trazendo dinheiro sujo pra dentro de casa. Eu não quero criar prostitutas, nem muito menos ter lá em casa uma criação de ladras. É muita lombra, não confio nem na própria sombra, pois eu sei como é que é. Salve-se quem puder. À noite eu saio com os amigos, mas de olho no gambé. Não sou ladrão nem traficante, lá vem ele mão na cabeça. O que será que ele quer? O meu dinheiro? Ninguém aqui é Zé Mané. Ha, só tenho a cara de menino, mas eu não vacilo. Tô ligado, carregado, minha mente é um gatilho. Antecedentes criminais eu nunca tive, nunca pratiquei nenhum tipo de latrocínio. Sempre respeitei sua lei, seu distintivo, e como todo ser humano eu quero o quê? Meu direito de estar vivo. Ha, eu não quero pagar por um crime que eu não tenha feito. Levar um tiro no peito, pagar caro por uma merda que eu não fiz. Vai matar outro feliz.